você veio e curtiu esse momento com a AS Sul. A viagem de Gaia nos levou por uma estrada. Descobrimos que energia merece ser cuidada. Pode usar sem abusar.